3305 Paraguai, com 101 a bordo, alterna Fortaleza, autonomia 0347. Táxi autorizado, em frente, pátio Índia Alfa, ponto espera 1895, no 095, no ajuste, então 33. NH 015, via pátio Índia Alfa, e ponto espera 1985, então 3385. Azul 4980, chama agora sempre Recife, na frequência 12545, alterna 2085. Two 545, 2685, Azul 492. Sim, autorizado, Salvador Galeão 360, via Irume, Ultra 9857, conforme o resto. Decola funcionando 0, curva direita, da EL, Leda, após Leda, direto, posição Irume. Controle 120.8. Transponda 5171, Rio 5971. 5171 no transponda, chame pronto, no pátio 3 Rio. Alô, tráfego Salvador, boa noite, geral na nossa estreita, transformação Alfa. 305, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 079. Alinhar e decolar da Alfa, 0, 08, transponda 5164, federal 9973. Confirme 360, pesco 10 por barra do Pedro Lourdes, recebe para 10, por direito, da Eureka Morte, controle 1208, e o transporte 564. Pátio 3, chame pronto para o próximo retorno. Camarada. Salvador Boa Azul, 2774, Central. Boa noite, 2774, Azul, autorizado, Salvador, Porto Seguro, nível 1, 60, via Golfo 677. Decola pista 10, curva direita, saída coral, controle 120.8, transponder 0277, o azul 2774. Obrigado, conforme rota 160, saída coral, decola da 10, curva direita 0277, transponder o controle 1208, azul 2774. Chame pronto para pushback acionamento. Esse mantém a 2500 pede, ajuste altímetro 9095, foco estabilizado, salve procedimento. Chama agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Ciente, tá, terceiro, sempre está próximo. Salvador, Sam, 3305. Sam, 3305, contato radar na decolagem. Subiu uma até 330, via saída PUC. 330, saída PUC, via Sam, 3305. Somente a portadora. Aeronave tentando entrar em contato com o solo, faça um check no rádio, por gentileza. Rio 5972, prossiga. Tentando ser a terceira pessoa, vocês vivem em contato com o solo. Vamos para alguns técnicos da nossa. Gente, o Rio 5972, autorizado para o Chibec acionar no pátio 3. E faça uma chamada em 121 decimal 1, por gentileza. 121. Autorizado para o Chibec acionar. Afirma. Afirmo. Alto e claro, chame pronto para o táxi em 1211, o Rio 5972. Azul 4959 na parte 3, posicionamento. Gente, número 2 no setor, mantenha a posição aguardando 4959. Paulo Salvador, boa noite, eu Rio 5974, solicito autorização para... Paulo Salvador, Rio 5974, solicito autorização para Guarulhos, tem informação. 340 Guarulhos, aguarde cópia, Rio 5974. Mais um pouco. Aguarde para pushback também. Puxa, você não vai para o táxi 2774. 2774, aguarde para o push. Cliente aguarda 2774. 5. Centro 3305, chama agora o centro Recife. Sono 2545, alterno 2685. 2545, 2685, pode. Minha 224, boa noite, avistado já, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 08 nós. Autorizado pouso, na 10, Azul 4959, autorizado para o pushback, acionar, chame pronto para o táxi. Autorizado chamar a táxi, para o nosso pronome. Vamos, geral 9973, pushback, caminhamento. É o número 3, no momento no pátio 3, mantém a posição aguardando, federal 9973. Mantém a posição, federal 9973. 5974, copia. Pronto, autorizado Guarulhos, nível 340, via rota Pesolo 10 até Taubaté. Decola pista 10, primeira curva à direita no perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5177. Está autorizado Guarulhos, nível 340, a Pesolo 10 até Taubaté. Decola da cabeceira 10, curva direita, da El, Leda Mótica, 1208, e o transpondo 5177, 5974. Protejamento correto, na posição 612 Lima, chame pronto para o pushback acionar Rio 5974. Iremos chamar. Pronto. 972 autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. pista, né, 6224 no solo 32, libera a direita, solo 121 no decimal 9. Solo 121 no 9, liberado. Olha, estamos para o Tyson, tem a vez de 68, 2040, alternativa ao Salvador. Solidado táxi, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1, 18, decimal 95, o ajuste no 015, tem um bom voo, azul 4959. Pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera 0, chama torre 1895. Muito obrigado, senhor, excelente noite. O Xané 6224, boa noite, prossiga via Alfa e reporte para ingresso na Juliette. O Azul 2774, autorizado para o Chibeck Assunacion e pronto para o táxi. Puxa, a decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, 109. Decolagem da 10, 25972. Rio 5972, decolado aos 34, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 128 agora, o Rio 5972, boa noite, até a próxima. Controle Salvador, boa noite, 5972, transfere, passa 1580 pés para 360. Review da El Lendeirume. 5972, contato radar na decolagem, submantido de voo 360 via saída da El. Atenção 360 via saída da El, uma possibilidade de voar direto e Leda, senhor? Foi Leda, Rio 5972. Boa Leda, 5972, muito obrigado. 10 azul 4959. 6224, prossiga Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette do 2774, está com 5,6 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, Fernando Vitória. 4959. Táxi autorizado via pátio, Índia e Apo, ponto de espera, 1895, 9095 no ajuste. Fique atento ao Xené, ingressando agora para o Porto Mendes. Geral 9973, colocando a equipe de solo, azul iniciando o táxi, autorizado para o Chibeca, acionamento, chama o táxi. Faz a passagem da azul, vem. 4959, decolado aos 37, controle agora 1208, tem um bom voo. 208, muito obrigado, senhor, excelente noite, o 4959. O Xané 6212, a sua unificação, deixa aí, mantenha 050 via chegada à malha, ajusta o time, entrou no 0 no 5. 050 via chegada, 0A-SCAP, agradece o passo. Autorizado, Xané 6212. Obrigado. Azul 49659. Passando 1400, perfil da Coral, 4959. Azul 4959, contato radar da colagem, sublimante nível 140 via saída coral. 140 via saída coral, 4959. Azul 4959, autorizado voar coral, após 2000 pés. Após 2000 coral, 4959, grato. Goro 134, aguarde, estante a cópia, 1016. 1015 no ajuste. Puca. Manda atenção. Aerotaxi Federal 9973, 2 a bordo, 430, Guarulhos. Autorizado via pátio Índia e Alfa, ponto espera 1895, 1015, boa viagem. Patinho de Alfa, na ponte de Sérgio, 895.15, na nossa equipe. Obrigado, boa noite. Para Salvador, Rio 5974, para o posto de estacionamento, 6201. Coordene com a equipe de solo após a passagem do sideral retaguarda, autorizado, chame táxi. 5974. Gol 1134, copinha. Autorizado, Salvador, Maceió 350, via o Cruzão 197. Decola pista 90, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 120, 18, controle, 5404 no transporte. 120, 18. Chame pronto, para o primeiro funcionamento. Muito boa noite, Europa 084, on gate 10 to Madrid, request 86 clearance. Europa 084, stand by copy QNH 1015. Standing by copy QNH 1015, we got the information, Alpha Europa 084. 5972, também agora centro Recife, na frequência 251-2835. A primeira, a primária chegou entrecortada por isso, 5972. A primária é 1251. 251-2835, Recife agora, boa noite, 5972. Azul 2774? Prossiga, senhor. Oi, Coral. Coral da presente, obrigado. Controle Avirê, a possibilidade de coordenar apoio de UNEP para o Azul 4959. Que perfil da saída Azul 4959 agora? 4959. Europa 084, Red Copy. Red Copy, correto, Europa 084. Escreva to Madrid, Fla Level 370, vai a Emitalia Cruzalo 10. Until Natal, runway 10 at the coast on the left, Puka, departure Zipa transition, Salvador, control 120.8, squawk it's 5402, Europa 084. Clear to Madrid, initial climb control 370, runway 10, understand. Zipar, approval 110 to Natal, departure Puka, and after departure, left that, Europa 084. Confirm the score code. Sorry, the score code will be 5402. Okay, Puka, departure Zipar transition, report to Earth, start up and push 1010, Europa 084. Copy, book a transition, we are ready for pushing start, Europa 084. It's approved, report to taxi. Clear for pushing start, fully for taxi, Europa 084. Solo Rio, 5974, taxi, 4 a 3 horas 25, qual é o número da 5974 da Rio, taxi autorizado, Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, 1015 no ajuste, boa viagem. Liberal 9973 de decolado 46, controle agora 120.8, tem um bom voo. 08, obrigado. Mande o nível de voo 360 via saída Bell. Ao 9973. Agora com você, passa 1700. Liberal 9973, contato radar na decolagem, submanter o nível de voo 360 via saída Bell. 3,5, via da aeroporto, valendo? Autorizado, Leila. Canal 6212, desse mantém a 2500 pés, ajuste o altímetro no 0 no 5, voo serve do 366 para final do procedimento, em nave, pistão 0. Ok, pro 366, 2500 pés, autorizado, R nave no 0 no 0. 5974, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 120 graus, 099. Europa 084, request taxi. Europa 084, taxi approved via India Alpha until Rondi 1010, Queen America, Tower 11895, Europa 084. Understand, clear for India Alpha to runway 10 and Tower, when approaching Tower 1895, Europa 084. De solo após o Europa a retaguarda, está autorizado, chame táxi. Na frequência 118, decimal 95. 118, obrigado, boa noite. Controle Rio 5974, fora do solo. Rio 5974, contato radar na decolagem, submantendo o nível de voo 340. 340, 5974. Podemos voar. Dael? Vento 120 graus, 099. Ele repousa no 0, acho que na 62. Doutor Livio, 5974, pode voar, Dael? Do 5974, foi. Dael, obrigado. Autorizada é o 5974. Após ETAP, voe o servito 366 para ser um procedimento terminado. Após ETAP, 368 autorizado, servito 368, voo no 354. Sim, 366 após ETAP, voo no 354. Só confirmando, livre pouso com 6212? Afirmo, pouso autorizado, chinês 6212. Gente. Vamos chamar agora o centro Recife, na frequência 1251, alterno 128, decimal 35. 251, 2835, obrigado. Salvador, Chané 6224 para cópia no nível 230, destino era Caju. Chané 6224, tenho 190 já pré-aprovado, solicitam 23. Na solicito então 190, senhor. Bem, só um minutinho, preparo. Ok, na escuta. 6224, Aracaju, Brasco. Pronto, prossiga, 6224. Autorizado, chamada 24 Aracaju, 190, Golfo 677, curva esquerda na Conde, controle Salvador 208, transponder 5173. 0 nível para Aracaju pela Golfo 677, vai curvar esquerda na saída Conde, 208, tem frequência de controle Salvador, 5173, transponder 6224. Procedimento correto, é pronto. Agora é pronto. Oceana 6212 no solo 54, libere à direita, chame solo 121 no decimal 9. Direita, então 219, 621. Salvador, assinar 6212, vibrando. Assinar 6212, chamou? Afirmativo, vibrando. 120, decimal 1, azul 4959. This 120 degrees, 08 knots. Beautiful, I'm going to take off to Europe 084. Essa Juliette 6212. A gente mantém a posição de acordo com o COA. A porta 612 mesmo. Vai manter a posição. 612 confirmado, é o portão 612 mesmo. É, 612, ciente que não daria pra ingressar, não? Negativo, tem a mar da companhia e só parece fechar. Ah, tá. Noite, Europa 084, climbing 370. Isso, Europa 084, radar contact departure, climbing temporal level 370, VAP, Puka departure. 370, Puka departure, Europa 084. Azul 2774, serviço radar encerrado, com 5 milhas para a posição coral, mantém o nível de voo no 60, chama agora o controle de Ilhéus na frequência 201.1. 5974, chama agora o centro Recife na frequência 251, alterna 28.35. Bono 354, desse mantém a 2500 pés, ajuste o altímetro 9095 após etapa e voo e servido 366. Estamos estabilizados. 2500, ajuste após etapa e servido 366 após trás. Salvador, controle Salvador, Salvador, aqui é o 6224, o Xenér está no 06, post pé questionamento. Autorizado, chama 6224, chama táxi. Chamaremos. O Xenér 6224, tem condições de efetuar o post pé deixando a entrada do portão 612 livre? Tem ativo, vamos coordenar com o nosso colega. Gente, o Xenér 6212, internave da companhia puxar no 612, ingresse. Autorizado, está ciente, ação. Gente, quase a companhia iniciar, autorizado ingresso, 62. Alinhar e decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 09 nós. A linha decola, pistão no zero, voo 934. Azul 4107, aciona edificação via chegada a Mare, desse mantém 050, ajuste o altímetro 0095. Via Mare, 0. Renave, voo no 1354. Voo no 354, completo o final do procedimento da Renave, chama agora a torre, na frequência 198.95. 190.8, tem um bom voo. 220.8, voo 1934, obrigado e bom dia. Controle Salvador, gol 1134, boa noite. Bono 134, contato radar, submantendo o voo 350 via saída PUC. 350 via PUC, 1134. Salvador, boa noite, voo 1354, Renave, pista 10. Voo 1354, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 099. Livre pouso, pista 10, voo 1354. Táxi, AVIA 6224, estamos com 121 a bordo, autonomia de 2 horas e 8, alternando Salvador. Autorizado táxi, Oceanair 6224, via parte principal, taxi Índia, ponto de espera da pista 10, 118, decimal 95, QNH 1015. QNH 1015, táxi autorizado até o ponto de espera via Índia da pista 10. 6224, muito obrigado. Fly heading, Ponce, Dissection Point, Percept, Ponce Arrival, Copy Identification. Identification, Fly heading, Ponce, to Ponce Arrival, Azul 2713. Azul 2713, radar contact 62 miles northeast of Salvador VR, report red for the same. Welcome. Azul 2713, radar contact 62 miles northeast of Salvador VR, report red for the same. Call now in assist center 125.45 if unable, 126.85. 12545, if unable, 12685. Adios, obrigado, Europa 084. Hola. Oceaneia 6224, boa noite, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter na 1-0, 85, gol 1-1-3-4. 2545-2085, gol 1-1-3-4, boa. 3-5-4. Azul 2713, change Scock 0271. Ok, 0271. É 224, autorizado a decolagem da pista 1-0, vento 1 a 30 graus, meia dúzia de nós. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4. Libera velocidade. Está livre da restrição de cancelada a restrição de velocidade, azul 4107. Mantenha 2500 pés. Ajuste o altímetro no 014. Após TAP, serviço 3.6, informe estabilizado. Sensor 2514, após TAP, 3.6. Chama 6224, decolado azul no 1, chame agora o controle 120 decimal 8, deu bom 120 decimal 8, até a próxima, obrigado. O 2713 request GSM now. Tenetil 4000, 01014. 4001014. Boa noite, 6224, CNR. Cané 6224, contato radar na decolagem, submantendo o voo 190 via saída Conde. 190 via saída Conde, 6224.